13 avril prochain à l'espace Montisson à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Josh Freid et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Asado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamalish à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintino del Nossater à Orléans-la-Source. Les paniers du monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagné à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Josh Freid et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h, avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. E olá, muito bom dia, amigos ouvintes, queixo. Tudo novo com vocês, para sem passar o melhor da música portuguesa e nem só os dedinhos de conversa e muito mais. Que tal? Está tudo bem desse lado? Está mesmo? Nem mais. Hoje, é verdade, hoje a 6 de abril, já são 9h14 da manhã e hoje, claro que está quentinho. Hey, não sei no que isto vai dar, mas ao menos temos calorzinho, sem chuva. Ora, isto é que é uma grande novidade, sim senhora, sem chuva. Espero que passem um bom momento em minha companhia e então vamos dar início a este programa com muita música, muita boa disposição e muitas boas coisinhas. Então hoje temos os meus convidados. Hoje convidados são os alunos de, como é que eu ia dizer, os alunos do Lycée Jean Zé, que vêm aqui falar de um concerto que vai haver no dia 12 de abril, um concerto especial. Os 50 anos do fim da ditadura. E então temos quatro alunos. Talvez a senhora professora também esteja presente, mas esses quatro alunos estarão presentes hoje aqui de manhã, então para nos falar um pouco do concerto que vai haver. Também fiquem atentos, porque vamos ter alguns, ao menos um lugar a ganhar para a entrada daqui a 8 dias. É, gente, é já daqui a 8 dias. Ao tempo que andamos a falar, agora chegou sempre. Chegou o dia. E então haverá um lugar a ganhar. Fiquem atentos neste programa, que vai ser assim. Vai ser hoje, claro que sim. Também, para quem está de parabéns, parabéns, tudo bom, um excelente dia. Tudo bom para os anos que vêm, e que venham muitos mais, não é assim? Claro. Vamos a isto, vamos à música, vamos já à boa música portuguesa que vai passar já de seguida. E vamos ficar com um grupo que já cá esteve, sim senhora, já uns aninhos atrás, mas já cá esteve, os Starlight. Mas quem não esteve aqui na rádio? Quem não subiu ao palco da rádio? Dizem-me lá. Quem ainda não subiu, que levante o dedo e que venha ter connosco para um dia acontecer isso então. Vamos a isto, ficamos já na voz dos Starlight, as portuguesas. Como é que elas são? Não sei. De certeza maravilhosas.

década ficamos já na voz de Mike da Gaita, pouco importa. E que tal vocês do outro lado? Está tudo ótimo? Fiquem atentinhos, claro que sim, vocês já sabem. Vai haver aqui, durante a manhã, um lugar a ganhar para o baile de sábado próximo. Como estava a falar há bocadinho, vocês ainda têm a possibilidade de comprar os vossos bilhetes. Claro que sim, podem comprá-los, encontrá-los hoje de manhã, também estou cá para vocês. Mas também podem encontrá-los então no restaurante O Grilo. Também pode ser no restaurante O Tamariz, no restaurante O Assador Típico. Também pode ser no Panier du Monde ou então no Les Établissements Mariano, tanto em Samoa como em Blois. Não se esqueçam então. A 15 euros a pré-venda e depois no dia, claro que ainda, ainda há lugares à venda, a 20 euros. Comecem já então, ainda há lugares a 15 e claro que é importante que vocês também possam então adquirir esses preços mais baixos, não é? Damos-nos encontro então sábado próximo com José Baltazar, que já foi o nosso animador aqui na nossa rádio e é um grande showman das grandes noitadas portuguesas. Depois também então Jorge Ferreira, o grande, com a sua banda. É aí o mais importante, é esse, não é? Claro que sim. E depois então encontramos lá por volta das 20 horas para aqueles que querem jantar no lugar, também há possibilidade, porque tem, temos então aquele serviço de snacking no lugar, então com as boas bifanas, as moelas à maneira e tudo aquilo, tudo. Está ótimo? Então não se esqueçam, durante a manhã vai haver aqui então um lugar para entrar gratuitamente a esta entrada, esta noitada. Música, claro, estava aqui o Mike por trás já a cantar. Música. Tu falaste que sou imigrante português. Com teu artigo não ganhaste. Não somos 11, mas 11 milhões. Foi aí que tu falhaste. Pouco importa, pouco importa. Se julgamos bem ou mal, chegamos a levar a taça para nosso Portugal. Pouco importa, pouco importa. Se julgamos bem ou mal, chegamos a levar a taça para nosso Portugal.

cuerpo y tu calor. Solo en tus brazos me siento mujer. Dame tu fuego y tu sabor, bailando hasta el amanecer. La fiesta no, no, no puede parar con este ritmo loco, loco. La fiesta no, no, no puede parar cuando me besas, oh, oh, oh. La fiesta no, no, no puede parar con este ritmo loco, loco. La fiesta no, no, no puede parar cuando me besas, oh, ficamos na voz dos Némanos. Doce desejo para quem vão ser os Némanos. Para ti, Dona Maria.

E se fôssemos dar uma voltinha de autocarro? Bon, on y va, on va faire un petit tour. Eh ben oui. Un petit tour gagnant? Allez, qui c'est qui remporte son entrée? La question est... Qui seront les artistes présents samedi 13 avril à Montission? Je veux le nom complet des deux artistes présents. Qui estará presente? Qui sont les artistes qui vont estar présents na sala de Montission no dia 13 de abril? Et agora, au 02-38-43-48-00. Merci à toi. Et oui, c'est gagné. C'est Dominique qui a emporté son entrée gratuite donc pour le bal. Peut-être en fin de matinée, on aura la possibilité d'en gagner une autre. De seguida, como estava a dizer então em francês, foi ganho a entrada para o bal. Foi o Dominique que ganhou então a sua entrada. Obrigada a vocês. E talvez no fim da manhã possa haver outra entrada grátis. Ficamos na voz das bombocas. Quem vai mandar no mundo? Quem será? Quem vai mandar no mundo é a mulher. A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol. A mulher está na política e até no futebol. A mulher já é quem manda e não é mentira minha. Não adianta ser mandão, com ela não se faz farinha. A mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha.

para a semana connosco e vem nos enviar o seu último tema, que é o tema Ouvir a dos Namorados, que é extrato então do último álbum, o álbum dos 50 anos. É o último bebê, vem mesmo de sair. Nunca ouviram em lado nenhum. Vai ser pela primeira vez uma exclusividade então para a Rádio Arconselho. Escutem bem. Grande exclusividade, sim, mesmo novinho, nunca ninguém tinha ouvido falar, o último tema de Jorge Ferreira, o Vira dos Namorados, que sai então do seu último álbum, Os 50 Anos. Obrigada Jorge, obrigada Arménio, obrigada a vocês pela prendinha que vocês aqui nos deram e que bom que vier. E talvez vamos ter a oportunidade de o ouvir, claro, no dia 13 de Abril, para a semana, estará presente então connosco e de certeza que este novo tema também lá sairá. Vamos a isto, vamos à música, vamos continuar na boa. Boa música portuguesa e desta vez vamos ficar na voz de Teresa Carvalho. Teresa Carvalho, e como já temos falado de vez em quando, já foi dito e já foi anunciado então os artistas para a nossa festa do São João. Teresa Carvalho estará lá presente também com esta lindíssima música, Os Amantes. Música. faíscas que se apagam. De Teresa Carvalho, uma das vozes que estará presente já então na festa do São João. Festa do São João que será então a 6 e 7 de julho. Mais uma das vozes que estarão presentes na festa do São João, Gabi Fernandes, que é o antigo cantor dos Irmãos Verdades, mas que continua sempre com as suas músicas, tanto dos Irmãos Verdade como a carreira a solo. O sol bate na cara logo pela manhã, é disso que o meu corpo necessita. Sair caminhar na praia ao sol, pisando a areia molhada, ouvindo uma bela música como a linda crioula. Apenas vive. Gabi Fernandes. De seguida vamos ficar com mais uma das vozes presentes na nossa grande festa. Sim, senhora. Os, onde é que eles estão? Estão por cá. Os Maravilhas cá estarão connosco também, estes jovens cá na nossa região, a apresentar os trabalhos deles, os novos trabalhos. E uma surpresa vai vir nesse dia também para eles. Então, no palco da Festa de São João da Rádio. E mais esta também, Carla Blondi. Carla Blondi também estará presente com esta música que vocês têm hábito de ouvir muitas vezes. Carla Blondi, Já é de Manhã? Sabe sempre bem, é como olhas assim. Parece que charma, acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinho no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, mais uma delas, mais uma delas. São muitos, claro que são muitos. Daniel Henriques, novidades. É isto, é sim, a Rádio Arconcel é só novidades. Aqui está Daniel Henriques, Dança, Dança Comigo, mais uma das vozes que estará, que subirá ao palco da festa do São João, 6 e 7 de julho. Dança, dança comigo. dança comigo. Mas também vamos ter estes, os Capa Negra também estarão presentes com os Nós Somos Iguais. Vai ser 6 e 7 de julho no Parque da Linha Rolha com Mesmo. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Do tipo vivida.

saudade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grandola Vila Morena, en cada rostro igualdad, o povo y que más ordena. Asombrado más y más. Bonjour à vous, mesdemoiselles. Bonjour, Héloïse, Ambre, Inès et Julia. Aujourd'hui, vous avez choisi de venir nous parler d'un concert. Un concert qui aura lieu bientôt et je vous laisse la parole, chacune votre tour, de vous présenter, nous présenter aussi votre concert, votre secours de portugais que vous faites partie. Alors, c'est parti. Bonjour, moi c'est Héloïse et je suis une des solistes sur quelques chansons avec Julia qui est en face de moi. Et voilà, je suis le cours de portugais au lycée depuis maintenant 3 ans. Et donc toutes les filles qui sont autour de moi, c'est des amies. Donc on a décidé de faire tout ça ensemble. Donc c'est très cool d'être là. Merci Héloïse. Bonjour Ambre. Bonjour, donc moi je m'appelle Ambre, je fais aussi partie du cours de portugais depuis la classe de seconde et je chante les couplets dans les musiques qu'on va faire pendant le concert et pareil, c'est toutes devenues mes amies. Très bien, merci. Bonjour Inès. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Inès, moi aussi je fais partie du cours de portugais au lycée Lancet avec Madame Bossard. Et je participe aussi au projet de chorale pour le 12 avril. Et moi, je chante que les refrains au final. Très bien. Bonjour Julia. Bonjour, je m'appelle Julia. Merci de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Et du coup, moi aussi, comme toutes les filles ici, je fais partie du cours de l'option portugais depuis 3 ans, depuis la seconde. Et franchement, je suis très, très contente d'avoir choisi cette option parce que c'est une option finalement qui nous a ouvert énormément de portes, nous guider vers le concours des Ciceronades, vers le concours général. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de la chorale, donc vers la chorale, qui est du coup un sujet qui touche tous les Portugais. Donc c'est la révolution des oreilles. Donc je suis très contente de faire partie de ce projet, de mettre en avant... avec notre prof et avec toutes les filles. Très bien. Pour vous, qu'évoque réellement cette dictature, la libération du Portugal il y a 50 ans cette année, donc une date très importante. Et pour vous, sûrement que vos grands-parents, parents, vous en ont parlé, votre professeur aussi, mais qu'évoque réellement cette date ? La liberté, je pense, pour tout le monde. Tout c'est quand même une période très dure. Moi, mon papy, il a fui à 16 ans en France pour éviter la guerre de l'Angola. Donc, c'est un soulagement. Finalement, on ne serait pas là aujourd'hui, en fait, s'il n'y avait pas eu cette révolution. Donc, voilà. Une révolution que l'on dit la révolution sans sang, parce qu'effectivement... Mmh. C'était une révolution où l'œillet rouge, c'est pour ça que l'œillet rouge est représentatif de cette date. Et ça vous a été expliqué, cette partie-là ? Oui. Très bien. Et aujourd'hui, quand vous en parlez avec vos grands-parents et qu'aujourd'hui, vous allez le chanter, comment ils le ressentent, ça ? Je pense qu'ils sont très, très contents de montrer, du coup, de faire sortir cette partie de l'histoire, que bah, finalement, ça n'a pas été trop facile pour eux. Donc, bah, je pense que c'est... Bah, ils se sentent bien, quoi, de voir qu'ils ont réussi d'être libres aujourd'hui et que finalement, ça n'a pas duré plus que 40 ans. Tout à fait. Très bien. Donc, le cours de portugais, si aujourd'hui on veut décider de parler ne serait-ce qu'un court instant en portugais dans cette interview, un petit mot, ne serait-ce que vous représentez la partie du Portugal que vous représentez, on va le dire en portugais, se représenter en portugais et dire d'où vous venez. On va commencer par Héloïse. Alors, je ne sais pas si je saurais me dire la région. Je viens de l'Algarve. Enfin, je suis du sud du Portugal, en comparaison avec beaucoup de Portugais. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup. Mais sinon, mon village d'origine, il est du côté de l'Eira, à côté de Lisbonne. Très bien. Et si je te perguntar em português, sabes dizer? Sou da região de Leiria e do Algarve. Sim. Alors, Ambre, à toi. Então, bem, sou da região de Leiria, ou de Fátima, e voilà. Très bien. Inès? Bah, comme Héloïse, moi, je viens d'Algarve, donc eu sou da região de Algarve. Muito bom. Eu não sou de Portugal. Já se vê no português, que é diferente, não é? É, muito. Muito bem, então tu vens do lado do Brasil, é Sim, isso? Sim, eu venho de Goiânia. Muito bem. Do lado da capital. Ótimo. Très bien, mademoiselle. Pourquoi avoir choisi l'option portugais, c'était important pour vous de pouvoir, du fait que vous avez vos origines, effectivement, mais c'était important pour vous de pouvoir choisir cette option, de savoir vous exprimer, de comprendre un peu le portugais? Oui, pour nous, c'était important, enfin, pour moi en particulier, parce que bah, c'est quand même mes origines et pouvoir parler la langue, l'apprendre et comprendre la culture, comme tous les passages de l'histoire qui concernent le Portugal, comme la Révolution, c'était important. Voilà. Et aujourd'hui, tu ressens que grâce à ce cours, tu arrives à t'exprimer un minimum et à comprendre lorsque tu vas en vacances? Oui, je vais souvent en vacances au Portugal, donc grâce au portugais, enfin le cours de portugais que je suis, j'arrive à comprendre la langue et m'exprimer un minimum, oui. C'est pareil pour vous toutes? Ambre et Julia, elles parlaient déjà avant. Moi, ça permet plus de continuer à pratiquer la langue parce que j'ai vécu 2 ans là-bas, donc j'ai fait mon CM2 et ma 6e au Portugal. Mmh. Et après, c'est pour les origines. Et ne pas oublier, c'est simple. J'en fais partie, comme vous. Je me suis dit que je faisais une émission de portugais pour ne pas oublier mon portugais. Croyez-moi qu'on oublie. On a tendance à oublier parce qu'effectivement, on parle français tous les jours et on a tendance à oublier. Et quand on part en vacances, parfois ça coince un petit peu et c'est le français qui sort. C'est ça. Très bien. Ce projet, parlez-moi un petit peu de ce projet. Quoi, comment, pourquoi ces musiques, qui fait partie? Alors, avec Madame Bossard, on a décidé de faire ça parce qu'on ne se voyait pas ne rien faire pour fêter du coup les 50 ans de cette liberté. Donc, on a surtout choisi Gandola de Vila Morena parce que ça a été du coup le commandement, donc le signal pour du coup cette deuxième partie de ce plan, donc ce qui nous a permis du coup d'avoir finalement cette liberté aujourd'hui. Donc, on s'est dit que ça serait la chanson qu'on devrait chanter. On ne peut pas l'oublier et ne pas le faire. Donc, je pense que c'est surtout celle-là qui va rester. Puis à côté, on a aussi Saudade de César Évole. Et c'est une chanson très touchante. Tout à fait. Qui vient avec, du coup, pour l'accompagnement. Donc. Et puis, le choix de chanson, ça a été que dans notre lycée, on a une spécialité musique. Et donc, du coup, c'était une évidence, en fait, de faire une collaboration entre le cours de portugais et la spécialité musique. Et le chant. Très bien. Pour vous aussi, mademoiselle? Eh oui, le choix des musiques était très judicieux parce que en fait, ça représente, enfin, César Évora était du Cap-Vert, donc ça représente un peu toutes les communautés lusophones. Donc c'est un projet qui touche un peu tout le monde parce qu'on n'a pas que des Portugais dans le cours, on a des Brésiliens, donc et des Angolais et tout ça. Donc voilà, c'est important de faire de la mixité dans les chansons. Donc oui, on représente la révolution, mais on présente aussi les communautés lusophones. Très bien. Les garçons, ils participent aussi. C'est toute la classe oui. de portugais. Vous êtes combien dans la classe? On est 28, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, on est 28, classe normale. Très bien. Et si on essayait un petit a cappella? Un petit court métrage. Ok. Alors, on va vous interpréter Saudade de César Livora, du coup. Queremos traves caminho longe, queremos traves caminho longe, esse caminho pra São Tomé. Queremos traves caminho longe, queremos traves caminho longe, esse caminho pra São Tomé. Saudade, saudade, saudade, deixe minha terra sem igual. Saudade, saudade, saudade, deixe minha terra sem igual. Parabéns. Sou eu sozinha a aplaudir, mas aplaudo. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Merci obrigada. Les filles, c'est magnifique. J'adore sincèrement, de jolies voix. Est-ce que les personnes extérieures, on peut venir assister à ce concert? Oui, je pense que finalement, du coup, Madame Bossard, elle a réussi à ouvrir du coup les portes pour que tout le monde puisse venir, notamment les parents, je crois, et d'autres. Et d'autres ouais. personnes. C'est ça. Très bien. Laissez, s'il y a possibilité, de quand, où, comment ça se passe? Alors, on commencera la répétition à 15h, mais le concert, il sera à partir de 16h30, je crois, c'est ça, au lycée Jean Zay. Donc, vendredi 12. Vendredi 12, c'est ça. De rue Ferdinand Buisson. Oui, voilà. C'est ça. Très bien. En tout cas, merci à vous. J'ai beaucoup aimé, ce sont des jolies voix. J'imagine fort que les autres musiques, combien il y aura de musiques à présenter? Alors, il y aura trois musiques. Donc, c'est La Mora Vera Morena, De César Évora, De César Évora et Signora de Si. Oh! Ah non, je ne vous la demande pas. parce que c'est. Oui, elle est assez jolie aussi. Oui, hein. C'est important. J'aimerais beaucoup me rendre disponible et venir vous écouter parce que je trouve ça magnifique. Et en tout cas, je vous dis bravo. Merci de vous être rendu disponible aussi pour cette interview et de toujours perpétuer cette langue portugaise parmi votre jeunesse et qu'elle fasse partie aussi de votre jeunesse tous les jours au quotidien et que vous puissiez continuer à parler portugais et à savoir vous exprimer, c'est important. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis bon succès pour cette chorale. Et puis on ne sait jamais, peut-être qu'un jour vous continuerez à chanter. Peut-être. On verra. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup les filles. À très bientôt et un grand bravo à vous. Merci. Et on va continuer en musique. Tout de suite, on va continuer avec. On va reprendre Glândula Vila Morena, qui était très belle, qu'on vient d'écouter à l'instant, et je trouve qu'elle était importante de pouvoir continuer à écouter cette musique qui était magnifique. Glândula Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é que mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é que mais ordena, terra da fraternidade. Esquina un amigo, en cada gusto igualdad. la Vila Morena, terra de fraternidad, terra de fraternidad, gran cada rostro igualdad, o povo e que mais ordena. Assombrado, mas e minha

Senhora era a Teresa Carvalho, que estava então aqui a cantar. A Teresa Carvalho também vai fazer parte dos artistas que se vão subir ao palco então no 6 e 7 de julho no Parque da Linha Rolha. De seguida vamos ficar com uma dedicatória que foi pedida a parte do Jerome para a sua mãe, também para mim, os animadores da rádio. Ficamos com a voz de Jorge Ferreira e vai ser então Maria Vamos à Dança. Maria Vamos à Dança, o que vocês têm que fazer é ir à dança sábado próximo. E aqui ficamos. Então. Dançamos bem agarradinhos. Um beijo não é pecado, é amor e altivez. Um beijo não é pecado, é amor e altivez. Aos beijinhos, depois dançamos bem agarradinhos. Ah, vamos, vamos, Maria, aos beijinhos, depois dançamos bem agarradinhos. E se tornares a dançar na dança com mais alguém, quando for para descansar, tu não beijes mais ninguém. Pedir-te digo que os beijos não sabem bem quando eu não estiver contigo. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos, depois dançamos bem agarradinhos. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos, depois dançamos bem agarradinhos. Dançamos bem agarradinhos. Música. então a voz do Jorge Ferreira. Maria, vamos à dança. Maria Manuel e todos eles, vamos à dança, mas é para sábado próximo. De seguida vamos ficar na voz do Estoque e Dança, e vai ser com o Estoque e Dança que me vou despedir de vocês. Um muito obrigado a vocês que participaram, obrigado àquelas meninas que vieram aqui falar um pouquinho e que puseram-nos a arrepiar um bocadinho a ouvir aquela música de Cesária Évora, A Saudade. Sim, senhora, que lindíssima música que elas aqui nos deixaram. Tudo bom para vocês? Um excelente fim de semana e damos encontro então sábado próximo. Sábado próximo começo aqui com vocês para dar então a primeira música, será aqui nos estúdios da rádio, e depois vamos então até à Sala de Montíssimo. Tudo bom para vocês? Então, até sábado. Tchau! Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22.